É Rob na veia. Aqui no Rob é uma loucura. Esse é um esse é um novo Mega Robson. O Rob tá na área. Sinta a pressão, porque o Rob é o Rob. O show começa agora. Com vocês e pra vocês, um dos DJs mais ouvidos na atualidade. Júnior. DJ Júnior. Júnior. Júnior. DJ Júnior. O eletrizante do Pará. Vai, eletrizante. Explode, explode tudo. Vamos começar mais uma aqui no LZ! Bora pra cima, eletrizante, que tá na hora de começar o bailão do LZ! E pode jogar tudo pra cima, viu? Tá liberado! Vai, eletrizante, vai, eletrizante, vai, eletrizante! Vai, eletrizante! Vamos começar, peru! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora começar, bora eletrizante. Bora começar, toma na batida. Toma na batida, vai. Aproveita e chama ela, viu? Vem. Chama que ela vem, chama que ela vem. Pode chamar, chama que ela vem. Vai, eletrizante! O bagulho tá muito louco! 3, 2, 1, vai! Já chegou, tum. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Mais pólvora! Senti tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Como? Como se fosse nada. Você? Matora, Renatinho! E agora tô no beco sem sair. O Favela venceu, família R, estamos juntos, hein? Minha vida e você, só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. E em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Você pode cantar, vai! Não. Hoje é que der nós e bucando, nós é o que mata a nossa sede. Hoje que pago a zero, olha a favela de chique. Minha gal lançou blusa nova, meu piloto vai lá hoje. Atrás tem que tá o dois, escrito MC Pose. Só perfume dos mais caros, só o das melhores marcas. Quando nós passar de trem, invejoso olha e papo. Vocês que falam de mim, grava bem e me escuta. Pode falar o que for que eu ligo pra porra nenhuma. Tá fluindo, então deixa chover dinheiro, tá tranquilo. Tudo na vida é passageiro, já vivi de ar de luz. Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão. Muito lança, Richard, acabou então. Alô, peru, daquele jeito! Mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora! 3, 2, 3, 2, 1, fogo! Tá pegando todo, tá pegando todo, tá tá pegando todo! Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, val Júnior. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim, não sente amor por mim. Você quis ir embora, agora implora na moral. Você quis ir embora, agora implora na moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, tava com ela pensando em você. E aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papo de namorar. Tu gosta dos carinha que não pesca. É, vai sentando sem compromisso. Renancinho, tô nem vendo. Tá contigo. Para, Renan. É só um abraço dele, viu? Júnior. É, vai sentando, sentando, sentando, sentando, sentando. Desce, mas desce com força, sobe, mas sobe me olhando. Desce, mas desce com força, sobe, mas sobe me olhando. Tenta, tenta, tenta. Sobe, mas sobe me olhando. Tenta, tenta, tenta. Sobe, mas sobe me olhando. É. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Pode falar pra ela, viu? Pode falar pra ela que tá liberado também. Que o Júnior Eletrizante é o cachorro da tua vida. Que o Júnior Eletrizante é o cachorro da tua vida. O P10 da Liga dos Amigos. Que é o cachorro da tua vida. Futebol Clube. Vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Não deu valor. Agora eu vou me casar, viu? Muito obrigado a todos os convidados. Nesse exato momento. Vai. Vai. Vai começar o casamento do Eletrizante do Pará. O Eletrizante do Pará. Vai começar o casamento do Júnior Eletrizante. E o presente é muita pressão. Alô, Renanzinho. Eu vou deixar contigo hoje. Vamos lá, DJ Santos. Que sapote. O copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo. E doida! Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. E quem não quer saber do seu ex, e quem não quer saber da sua ex, pode jogar pra cima aí. E pode mandar pra longe agora, manda pra longe, manda pra longe. Manda explodir pra longe. Fala aí. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Wesley dos Magnatas. Felipe da Caju com vocês, viu? Fala, formiguinha! Vai no caqueado! Bota nela, bota nela, bota nela. DJ Janilson, nela, bota do Dragão. Chama tua amiga. Fala, Janilson, cadê o Lucas, garoto? Amiguinha sabe que nós é o teu. Hoje ela tá contigo, amanhã tá com outro. Hoje ela tá contigo, meu Deus, ela tá com outro. Deputaria, amigo Eulê, deputaria, do Putshow, deputaria, e a primeira dama Camila, caçando, bora Camila, caçando, fala tafa do gol pressão, caçando puta. Mas eu vou gemendo, o novinho me foge mais, quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais, empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou puto. Eu gosto da batida, eu gosto da batida, toma na batida, toma na batida. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o DJ, vai ter que mostrar o talento. Vai. Vem com o DJ, vem com o DJ. Quando o menor manda desce, desce. Quando eu mando você aqui, tá vem, vem periquita, vem, vem periquita. Vem periquita, vem, vem periquita. Vem periquita, vem, vem periquita. Olha quando você foi, eu fiquei tão mal. Sempre. saber. Eu quero é muita pólvora. Mais pólvora. E doida o bagulho. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show elas tá me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo a da brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode que... Chama os quatro caras eletrizante. Vai, vai. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E quem? E o Júnior Eletrizante. E o Júnior Eletrizante. E o Júnior Eletrizante. Jazante, Jazante. Pode apagar. Jazante. Pode apagar, pode apagar. Jazante, Jazante, Jazante. Quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo. Cuidado que ele pode tá do teu lado te olhando, hein? Deletrizante toca S, ficou no fico agoniado. Deletrizante toca S, ficou no fico agoniado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Já sabe quem é. Permita o melhor. Me siga na voz. Eu não é. Yes. Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse... Quer te receber? Passa no portão. Finge que não sabe e nem tá me ligando. Finge que não sabe e nem tá me ligando. De quem que eu tô falando? É do corno. Eu acho que ele tá brincando. Falando. É do corno manso. Quem que eu tô falando? É do corno. Então fogo no parquinho. Então fogo no parquinho. Então fogo. É fogo no parquinho, Janilson. Fogo no parquinho. Então fogo no parquinho. Então fogo no parquinho. Pegando o todo. Pegando o todo. Pegando o todo. Sim. Caqueado. Caqueado. Vai, quer imagens. Vai, quer imagens. Vai, Moreguete. Para me chegar. Vai, Jamil, bora, Moisira! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Não, vamos botar cabeça, não, vamos botar cabeça, não, vamos botar cabeça, não, vamos botar cabeça. Vem, ah, vem, ah, vem, ah, vem, ah! Tá caçando puta, tá caçando puta, tá caçando puta! É fuga na dona de casa, vou atrás das putas, quero pra churrada! E hoje é dia de embalada, com as botas de braça, então, é já dona. Toca, Júnior! Sucesso! Não vale a pena lembrar do que preciso esquecer. Não vale a pena chorar, porque eu já chorei. Mas o seu beijo ainda sinto o sabor. E do seu beijo. O meu amigo eu lendo o Point Show. O calor. Já falou. Eu be... Acabou aqui, a gente vai lá pro Point. Um... Até 10 da manhã. Apaguei o número. O Camilo olhou pra ele agora. Bora, rock doido! Bora, Tafa! Coração embriaga. Acelera, garoto! Besteira sempre. Eu tô no Mega Robson. Mega Robson. Mega Robson! Espetacular. la cada uno en su lugar. Morenita. Morenita sola, cada uno en su lugar. Agora. Morenita sola, cada uno en su lugar. David Super. Tem moral com o Júlio. Bora Super. O eletrizante tá na área, agora o rock tá bacana. O eletrizante tá na área, agora o rock tá bacana. O bagulho tá tão doido, tem até uma mexicana. Joguei logo aquela tese pra levar ela pra cama. Sai em mim, latica. Se você fica cansada, você desce para o topo. Sai em mim, latica. Que passa as mosquitas. Sai em mim, latica. Que passa as mosquitas. Uma batida, uma batida, uma batida, uma batida. Lá vem mais uma exclusiva, TI! TI Produções. Um bag de um metro, onde é que eu encontro? Um bag de um... Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a cama da verdinha mundial. Eu fiz um pé lá no meu quintal. O meu amigo Bolacha! Verdinha. E aí, Bolachão? Apresentando a Rockzão, tem moral. Bora, Bolachão! Minha mãe já perguntou. O General Bolacha! Minha mãe já perguntou. Que plantinha é essa, meu amor? Que pelotona, chapadona, fatona. Na rua, na batida, e na batida. E vai deixando no telão pra mim aí. Paulinho Carnes, o homem que comanda São Domingos. E aí, Paulinho, bora! Cíntia! Jared Jefferson, todo mundo do Paulinho Carnes, é nóis! É só putaria, é só putaria, é só putaria. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. Ai, ai, ai, ai, ai, ui. Um pente, um pente, toma, toma, toma, toma, toma. Pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente. Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e o lance é o lance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e o lance é o lance. Olha a sequência do pente. China, vai. Ela só tem quem é do corre, ela só tem quem é do corre, ela só tem quem é do corre, ela só tem quem é do corre, ela só tem quem é do corre. Ela quer cocada boa, não é? É cocada boa. O meu parceiro Saúde, o homem da casa de carne, seu amigo fechado com o Júnior. Bora, Saúde! Eu não te procuro. Já no terão, o homem que comanda. Sempre a fera da Mundurucu. Apareceu, né? Casa de Carnes São Domingos. Pra suportar essa dor outra vez, não vou. Não pode esquecer desses, pelo amor de Deus. Chegou agora, foi rato. Culpa que não tem, não vou jogar. O coração. Um coração quebrado que não. Um forte abraço, meu parceiro DJ Jeguinho, meu parceiro Anderson Rodrigo, galera da RA Boutique. Forte abraço, viu, aqui do Júnior. E já mandou avisar que tem coleção nova na loja. É só chegar em qualquer loja RA Boutique. No telão, é RA Boutique. Te achei, não vou te perder. RA Boutique Duque Gold. Fechado com o show do eletrizante. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal. Betinho estabelece o sucesso absoluto. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eletrizante! A pressão não para, meu DJ! DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e deu a... bota o 150 só que é vral, vral, vral, vral, vral na violeta, só que é vral, vral, vral, vral, vral na violeta, só que é vral, vral, vral, vral, vral na violeta. O Bolacha já mandou avisar. Ela quer colar com os caras porque os caras é milionário. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. Ela quer sair de São Paulo e ir transando pro estado. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. E galera também da Vanessa Moda tá aqui com a gente. O amanhã ela tá com outro. Tô dividido. Entre o quê? Entre o meu amor. De repente ela fica. Vamos lá, DJ Sam. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é B. E assim vai ser mais fácil de entender. Diretamente no Face, o DJ Jefferson. Estamos ao vivo, hein? Rob no barraquinho do Eliseu. Lotado de ponta a ponta. É o Rob na parada. É Rob na veia. Quem te traz o céu pro colchão? Quem é que te ser mel? Te deixa na linha no chão. Acabou sua dúvida. Definições de rock foram atualizadas. Mais pólvora! Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brotar no Robson e tira brava com teu ex. Brotar no Robson e tira brava com teu ex. Pode arrumar as malas, vive morando os meus sonhos. Pra gente dividir a cama e os planos. Moisés Didi. Já imaginei a gente num lugar no sob medida. Com uma mini cópia sua e outra minha. No jardim de amor, pra gente cuidar. Sente a batida aí, vai! Vou puxar uma sequência agora. Que aqui, até que não tem chifre, chora, viu? Pra relembrar esse tempo bom, esse tempo gostoso demais. E a partir de agora, o eletrizante vai puxar as machuquinhas! O eletrizante do Pará! Barreiro, bora e doida. Conta pra mim que eu te quero. tudo certinho por aí, garoto. É. Vem no meu colo, vem. Amigo Bolacha. E aí, Bolacha? Que hoje eu quero te dar amor. Wesley Magrada. Eu não vou te. E aí, Wesley? Eu não vai dar muita pólvora pro peru, pelo amor, gente. Quero te dar amor. Essa aqui. Hoje não. Não vem. Hoje não, né, peru? Hoje não. Está tarde demais. Eu não vou mais permitir o teu olhar. Alô, banda RQZ. Vamos disparar o sucesso? Vamos sim, Brunetinho. Show! Vem na primeira dama, Camila! Sem você o tempo... Fala, Tava! É tão forte, eu sei que tenho por você. Oh, yeah! O meu gordinho vem cansado de sardinas. Dos meus sonhos, fica imaginando a tua boca dizendo assim. Chega e vem, vem, vem! Vem pra mim. Você parece criança que precisa. DJ Macarrão, o Célio, meu parceiro Max, e daí o agente, vai pra cima, vai! A minha voz vai estar. Não adianta esconder, eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora por dentro. Já no telão aí, Fagner! O grande parceiro Malk do Ouro! Ele que comanda o Ouro! No comércio de Belém, fala Malk! Fechado com o Júnior! Empresário Malk do Ouro! Tem moral! Fala Malk! Pra quem gosta realmente de marcante! Faça uma viagem na mente. O cara relembra, né, Uli? Tempo bom demais. Banda RQZ. Café Saúde. Quando te conheci, logo me apaixonei. Põe a pancada lá, viu? Não consegui ter meu coração aos impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Meu amor, sou louco por você. Bora, bora, te aquece. Dá cinco voltas aí. Meu amor, me diz onde está. O meu coração chama por você. Eu preciso tanto te amar. Te amar. Curtindo a brisa do mar. O teu beijo me faz sonhar. Ao teu lado eu preciso sempre estar. E viver só para te amar. Te amo. Eu quero também mandar um forte abraço. O meu grande parceiro Paulo Vitor. Fala, PV. O homem da Top Tour. Fechado com o Júnior. Parceirão. Banda AR15. Já mandou de presente duas passagens aéreas. O eletrizante partiu Fortaleza. Patrão é forte. O Domingão. Borguete doido, né? Vai lembrando só dos cascos velhos. Bora, Kelly, bora, Kelly. Você me conquistou, confesso. Michele, a Jamile. Bora, mãezinha. Tomou conta do dia e noite eu penso em você. Fico esperando a hora de te encontrar pra gente se amar. Se eu te peço, não demora, não. Essa saudade tá doendo em meu coração. Robson. E eu te amo, amor. E hoje, no domingo, tem o bloco Rob na Veia. É Rob na Veia. Diretamente até a quadra do Curtume. E na segunda-feira, o nosso encontro, como toda segunda, é no Caribe Show. Vai, vai. Tô aí na alma essa sequência. Pega, meu robô. Rodrigo Carvalho vai lembrando, né, Rodrigo? Tempo que ele fugia pra ir pra festa. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Essa sequência se pra recorrer. Eu lembro de quando eu comecei a tocar. Quando só era ela. Pena que a gente se perdeu. Ai, ai, ai, ai. Eu te machuquei. Você me desprezou e o nosso amor morreu. Você quis assim. Bora, paga. Eu te dei o meu carinho. Já no telão também aí. Oh. Meu grande empresário Cadmo. Oh. Da conveniência, três amigos. Oh. A única 24 horas da Teófilo, viu? Sempre fechado com o Júlio Faracadmo. Bruno Lobo, estamos juntos, hein? Abraço aqui do Eletrizante do Pará. Só mais uma chance, vai. Empresário Cadmo e Bruno Lobo da Conveniência, três amigos. Desse esquecer, vai. Me sinto tão sozinho, precisando de você. Amor sem teu carinho, prefiro até... Toca, DJ! Ela vai pedir um pouco mais, hein? Só mais um pouco. Eu quero mais, um pouco mais. Depois do amor, quero um carinho, um abraço. Me dá, por favor, no meu romantismo. Não vejo problema. O General Bolacha, meu amigo Replay. Me leva pro cinema. E aí, Replay, a primeira deu mal lado, né, garoto? Consegue entender. Forte abraço, hein? Ao invés de prazer, me pegue no colo. Diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Eu o gelo e sax do Marex. Abrigo. É, papai. Eu bem. Só o filé. Não faz isso, não. Eu preciso de carinho. Barbosa! 24 horas, hein? 24 Barbosas, roupas e acessórios, sempre fechado com o Júlio. Leandro, bora, Thaís! Vem de embora. Barbosas, Barbosas, roupas e acessórios. São de qualidade, não sabe como queria tanto te conhecer. Lourinho Gaiato do CDP! Com super telões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de paixão. Faz um S pra mim. Faz um do Renuzinho. Explicar. Encontrou amor, mas só de tá. Por que o destino? Porque levaram ela. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou? Sem você na minha vida. Vem e diz pra mim. Quem souber pode cantar. O nosso amor foi mais que um sonho. Mais que o quê? Mais que lembranças. Uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. O nosso amor. Felipe da Caju. Se fosse me abandonar, viu, Vivi? Vem no peru, Wesley e Magnata. Tá bonito, hein? Diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Banda! O cara escuta essa música, dá uma sede na hora! Você? Penso em você, consigo esquecer. Essa loucura de amor. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar. Você me faz enlouquecer. Você? Meu grande amor, sou louca por você. Sem teu amor não sei viver. Estou a te esperar, vem logo me amar. Quero tanto ter você. Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz bem. Deixa pra lá. Diga onde está. Te encontro na luz do luar. Sorrindo a me olhar. Aê. E eu respiro, eu cheiro teu. Meu grande amigo e patrão, Eliseu. O homem que comanda o barracão do Eliseu Prime. Está aqui com a gente. Me abandona, viu, meu patrão? Te o meu coração. Verdadeiro corpo. Desejo paixão. 3, 2, 1, já! Me pede que eu não faço. Júnior. O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar. Alô, Rodrigo Carvalho! O Águia de... O show! DJ Alessandro. E o show do Ruby! Os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui. Te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu quero. Gente, vem! Bora, Michele! Levante a mão. Bora, Gemini, bora, mãezinha! É o som da Águia. Kelly Martins com o Super Pop, Pop. O arrasta é povo. DJ Ellison e Júnior. Vanessa Modas. Forte abraço aqui do Júnior. Super Pop, Pop. O Águia de Fogo. E a Moranguete. Águia! Ó, que doido, hein? Banda AR15. Sequência marcante pra totalmente lembrar, né? Agora diz pra mim como vou ficar. Não tem como não lembrar desse tempo bom. Se nada faz sentido quando olho você não está. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. O quê? O meu escopeto de amar. Um forte abraço, meu parceiro particular, Paulo Vitor. Fala, PV! Esse é parceiro do Júlio Eletrizante. O homem que comanda a Top Tour. O homem das passagens aéreas. Fala, PV! Verás, garoto! Ela está de volta mais uma vez. Manda! Manda! Os brothers! Manda! Os carinhas! Cara a cara com o sucesso! Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Bora, bora! Se nada faz sentido quando olho você não está. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. O quê? O meu desconfeto de amar. Alô, Japa! Deixa gravando, deixa gravando! Diz por quê? Momento que o eletrizante solta o batidão. Vai, eletrizante! Vai! Vai, aquele momento que todo mundo gosta. Toca, Júlio, toca, Júlio, toca, Júlio, toca. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Bolacha! Tu lembra? Tu lembra? Tu lembra? O Pedro! O Tarcísio, o Bartola, o Choclete, GS e o Átila Rodrigues. Vamos pra cá. Pra se falar de amor, tem que baixar. Tem que se amar. Vai, bolacha! Eu já vivi o amor. Fala, VBG! E posso falar. Tá perdendo, hein? Aqui é o hobby, pô. Tudo que eu quero é. É hobby na veia. Patenteado! Eu não me vejo mais. Me entregando a outro alguém. Vai, mentiu. Vai, mentiu, mentiu, mentiu, mentiu. Menti e usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Ficou vazio, tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo de despertar. Tão inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde fui parar. Pega, meu robô. Um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento e em troca recebi uma grande desilusão. Pode cantar aí! Nada. Sonhos, mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock e vou viver. O amarelo da Nike lá do CDP tá com a gente. Eletrizante. Vai, DJ Júnior Eletrizante. Não há amor para mim, não. você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim, não sente amor por mim. Amiga, Gleice Martins, ela que é a primeiríssima, dama do Rodrigo Carvalho, primeira e única, né, Rodrigo? É, papai. Hoje tem lua de mel. Misericórdia de amor, me foge, me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. 50 DJ Seco, a simplicidade das produções. Não amo para mim, não. Não é mais nós? Você estava mentindo. Diga logo, promoção. Me amou, que não gostou de mim. Quais as armas que encontrar? Já temos CD ao vivo, viu, gente? Pra quem quiser, só chegar aqui. Ama seu amor. É doida. Mas não gostou de mim. Não sente amor. Me fere, me risca de amor. Eu sou garotada. Hoje me alimenta. Não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor. Me foge. Me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Vamos juntos! Alô, galera da Ilha de Mosqueiro, prepara tudo que terça-feira, dia 25, vai ter os 10 anos do bloco, os incríveis elétricos! Vai sacudir a avenida, a Ilha de Mosqueiro vai estremecer. Meu parceiro DJ João Paulo Maluquinho vai estar por lá também. Vai ser sucesso, 10 anos, hein? Os incríveis, prepara tudo! É o carnaval da Ilha de Mosqueiro, bora pra cima! Toma, toma, toma, toma! Bora ver! Tiro 4 roias na tua mão, viu? Chega a noite, e onde você está? Vem logo me amar. Eu vou dormir e vou sonhar com você. Aonde andará? Vem logo me amar. Não posso esperar, já cansei disso tudo. Detona, detona. A razão pra que eu possa te esquecer. Vai! Não quero mais chorar, cansei de te esperar. Sozinha, triste nesta solidão. Não posso suportar. Com você eu quero estar. Esse é pedido do meu coração. Vem logo me amar. Não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. O Tiet, a rainha tecnobrega. Sente o som, garoto! Essa menina que está ao meu lado não para de... Galera do Ben 10, é nóis, hein? Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Até 6. O cara da DJ! O cara é carregador de aparelho errado, é? Eu sou DJ. Quando me fala de amor, e ela vai se amarrar. O verdadeiro hino. Um cara simples. Os nossos grandes amigos carregadores de aparelhagens. Já vai se ligar. Que fazem acontece no nosso movimento, viu? Sem eles, isso aqui não tava montado. A gente não estaria aqui. Os nossos carregadores de aparelhagem. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Lambada. DJ, sou carregador de amarelinha. Fiquei só aquele vídeo. Venha pra cá, bebendo glacial. Enxergue com magia. Não sou de